Eu levei muito tempo pra chegar onde cheguei. E só agora, realmente, eu posso contar um pouco da minha vida. De repente, uma estrela cintilou no céu da minha vida. Uma fase de sucessos e de glórias me envolveu. Luxuosos carros, aviões, mansões e iates do meu mundo colorido fazem parte. Porém, o meu coração em nada mudou. Agora sou feliz, agora vivo em paz. Tenho tudo o que eu preciso, mais do que eu mais preciso é de você, amor, e nada mais. Agora sou feliz, agora vivo em paz. Tenho tudo o que eu preciso, mais do que eu mais preciso é de você, amor, e nada mais. No meu dia a dia vou tentando achar a luz do sol da minha vida. No jardim do tempo vou colhendo as flores que eu plantei. Vou vivendo assim a minha fantasia, enfeitando o meu mundo de alegria. Porém, o meu coração em nada mudou. Agora sou feliz, agora vivo em paz. Tenho tudo o que eu preciso, mais do que eu mais preciso é de você, amor, e nada mais. Agora sou feliz, agora vivo em paz. Tenho tudo o que eu preciso, mais do que eu mais preciso é de você, amor, e nada mais. Agora...